Tô rindo à toa, tô achando bom demais. Coração tá parecendo a capital de Goiás, cheio de mulher bonita, loira, morena e mulata. Coração calma no peito, desse jeito você me mata. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada. Bonita sempre fez minha cabeça, mas não quero me casar, por incrível que pareça. Quero continuar assim, sem compromisso com ninguém. Um amigo diz pra mim, uma vai, oito vem. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada. Tem gente que se apaixona, fica louca e casa cedo. Me apaixono, fico louco, mas casamento me dá medo. Do jeito que estou vivendo, eu estou feliz demais. Coração tá parecendo a capital de Goiás. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada. Arruma tudo, vê se não esquece nada. Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada.